Nesse dia 3 de fevereiro, dia de São Brás, e a comunidade aqui do bairro Lagoa estará realizando a missa de São Brás com a bênção da garganta e também um teatro. Quero conversar nesse momento com a catequista da comunidade, Rosa Alves. Rosa, a festa estará acontecendo nesse próximo final de semana, dias 8 e 9, mas no dia do santo, então, essa missa que vai ser celebrada pelo pároco Frei Paulo Moura. Sim, nós teremos a missa na segunda-feira às 19 horas com o Frei Paulo, teremos a bênção da garganta e também teremos um teatro que as crianças da catequese ensaiaram falando um pouco da vida de São Brás. É um teatro muito bonito, que vale a pena ir ver. As crianças fizeram bem bonito. E também teremos a bênção da garganta, né? E o bolo. Nós vamos fazer um bolo em prol da catequese. E aí a gente vai vender fatias de bolo. E cada pessoa que adquirir uma fatia de bolo, a gente vai dar um número para concorrer dois brindes. Então a gente vai botar dois mini sombrais e uma vela abençoada de sombrais para cada pessoa que comprar uma fatia de bolo. Rosa, e a missa, a bênção da garganta, ela é muito prestigiada. Todas as pessoas vêm para receber essa bênção com as velas cruzadas. Sim, porque São Brás, ele só queria fazer o bem a todos, né? Então, quando ele decidiu a viver a vida para Cristo, que aí ele foi muito assim criticado, foi preso, e ele não desistiu da fé dele em Cristo. Ele era médico, ele era doutor. E aí ele curava as pessoas mais carentes. E muitas pessoas procuravam. Tanto até que uma mãe levou o menino com uma espinha de peixe na garganta e ele curou, mesmo na prisão. Então, assim, ó, a gente tem uma fé muito grande em São Brás, claro, primeiramente em Deus, né? Porque é pela intercessão de São Brás que a gente pede a cura, né? Para ele levar a Deus, para nós receber essa bênção da garganta, essa bênção que é bom para a garganta, né? Para a gente sempre louvar melhor a Deus. Bem, Rosa, você falou que as crianças da catequese já fizeram um ensaio e certamente uma dessas cenas vai ser essa cura dessa criança. Sim, nós fizemos sexta-feira à noite, nós estava lá, nossa coordenadora Sônia, juntamente com as outras catequistas, Juliana, Mara, Estela, e a gente fez um ensaio com uma criança que vai levar a outra criança para ser curada da espinha da garganta, né? E a própria comunidade já tem essa habilidade, porque o próprio Teatro Luz Divina, que faz a Paixão de Cristo sempre na Páscoa, então não vai ser muito difícil, porque muitas crianças participam dessa encenação também da Páscoa. Sim, verdade, Jean. Tem bastante criança que participa, porque daí tem os anjos, né? Os anjos, e tem muita criança da catequese que participa do nosso teatro, que é muito lindo também. E eu acho que vai ser bem maravilhoso, vai ser uma coisa bem diferente esse ano, a Missa de São Brás com esse Teatro das Crianças. A gente saiu com muito carinho para toda a comunidade, comunidade vizinha, e para todos participarem da nossa missa na segunda-feira e também não deixar de prestigiar a nossa festa dia 8 e 9, que é um tempo meio calor, mas vai ser bem bom. A própria missa de segunda-feira vai ser a oportunidade de vocês convidarem as pessoas a estarem participando, porque sabemos que muitas pessoas, não somente aí da região da Lagoa, mas de Ilhota e também de outros municípios, vêm sempre prestigiar a festa e também a missa tão tradicional. Sim, na segunda-feira a gente também está convidando assim pelo Face, porque agora a gente tem essa tecnologia, né, Jean? Então a gente coloca no Face, e hoje eu estou tendo essa oportunidade aqui com vocês da Rádio Sentinela do Vale, que também muitas pessoas na Lagoa escutam, no Baú, na Ilhota, e a gente sabe quantas pessoas ouvem vocês, né, da outra cidade vizinha. Então a gente convida todos para participar da missa e da nossa festa de São Brás. Obrigado, Rosa. Fica o convite então para a festa dias 8 e 9 e para essa missa dessa segunda-feira com a bênção da garganta que será celebrada por Frei Paulo Moura. Eu que agradeço, Jean, a vocês, a Rádio Sentinela do Vale, por dar essa oportunidade para nós da comunidade Lagoa. Você sabe o quanto a gente tem uma admiração por vocês. E muito obrigada, e todos ficam convidados para participar da missa e da nossa festa. Muito obrigada. Conversei com Rosa Alves, catequista da comunidade São Brás da Lagoa, fazendo o convite para a missa do padroeiro que estará acontecendo nessa segunda-feira, dia 3 de fevereiro, na Capela São Brás, às 19 horas, com a celebração do pároco da Igreja Matriz, Frei Paulo Moura, havendo a benção da garganta e a encenação teatral com os catequizandos da comunidade. Para a Rádio Sentinela, o repórter Jean Carlos.